Muito bem, estamos aqui com Jaimil Daccioli, ex-prefeito do município de Cândido dos Sales, que agora está voltando à cena política do nosso município. Jaimil, como que você se sente aí hoje em estar de volta à política do nosso município de Cândido dos Sales? Eu não entendo que estou de volta. Eu jamais saí da política de Cândido dos Sales, porém, me afastei por um determinado período, né? E entendi que era o momento de retornar, dado ao clamor do nosso povo. Deixei o PMDB há 4 anos atrás, agora estou aí retornando a convite do Partido dos Trabalhadores, do governador Rui, do deputado federal Valdenor Pereira e Zé Raimundo, ao Partido dos Trabalhadores. Pretendo fazer novamente crescer esse partido no município de Cândido Sales, como fizemos com o PMDB. Hoje nós tivemos um encontro aqui em Vitória da Conquista com o governador Rui, que veio aqui fazer algumas inaugurações, e você esteve presente também hoje. Você teve uma conversa com o governador e com o deputado. O que foi concluído nessa conversa? Hoje o deputado disse ao governador que realmente eu sairei candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. E eu confirmei isso ao governador. Ele, ao conversarmos, ele disse: então, será candidato mesmo? Eu digo: sim, senhor, a nossa proposta é esta e sairemos candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores e com o apoio de Vossa Excelência. Você também conta com um apoio importantíssimo, que são de 2 deputados que, inclusive, têm muitos serviços prestados em Cândido dos Sales, que é Valdenor e Zé Raimundo. Como que você vê esses apoios? Eu considero da maior importância o apoio dos 2 deputados, até porque são 2 deputados importantíssimos na nossa região. Têm trabalhado muito pela região sudoeste e, em particular, por Cândido dos Sales, onde já se registra um número bastante considerável de obras, de ações de Valdenor e de José Raimundo em nosso município. Você esteve aí fazendo algumas visitas, inclusive na zona rural do município, onde se observa aí o clamor das pessoas quando se diz o nome de Jaimil, o retorno de Jaimil Daccioli. Como que é isso, Jaimil? Como você vê essa condição e por que que o povo relata isso para você e para todos? Nas minhas andanças, tanto na sede quanto na a zona rural, eu tenho me sentido bastante feliz, bastante à vontade, porque o pessoal demonstra uma animação muito grande com a minha presença e com a certeza do meu retorno à política e da minha candidatura. A que você atribui essa aceitação da volta de Jaimil Daccioli? Pois eu atribuo a aceitação da volta de Jaimil Daccioli, que eu espero que seja uma grande aceitação, até porque nós pretendemos ganhar as eleições. Eu atribuo a esse modelo de administração que vem sendo conduzido aí ao longo desses últimos 15 anos, que não está dando certo, que não deu certo para Cândido Sales. Cândido Sales está com sua vida atrofiada. O município passou de município, adimplente a município inadimplente, é devedor de uma soma considerável hoje na dívida ativa. E isso está levando o povo a querer realmente uma mudança. E a nossa proposta é de mudança. O plano do nosso partido, como o nosso propósito, é de realizar uma grande mudança na administração pública do município de Cândido Sales. Mais seriedade, mais respeito ao povo, né? E mais, eu diria assim, mais determinação na hora de trabalhar e de tomar decisão. E nós observamos que o Partido dos Trabalhadores, em todas as cidades, mas nós falamos aqui da nossa Cândido dos Sales, logicamente, né, foi o partido que mais fez pelo nosso município, que mais tem obras prestadas aqui para o município de Cândido dos Sales. Você vê aí que com a tua candidatura teremos aí uma continuação dessas ações do nosso governo estadual e federal? Veja só, o Partido dos Trabalhadores mudou a realidade brasileira com a eleição de Lula e seguido da eleição de Dilma Rousseff, certo? O Lula foi o maior presidente de toda a nossa história, desde que eu me entendo por gente, né? A nossa geração não viu presidente melhor do que Luiz Inácio Lula da Silva. E a Dilma Rousseff tem dado continuidade ao trabalho que o Lula iniciou, né? E não tem faltado atenção aos municípios. Isso é muitíssimo importante, você sabe, né? Estamos vivendo esse momento aí de crise, de críticas, crise muito mais política do que realmente econômica, mas de muita crítica ao Partido dos Trabalhadores. E esse momento aí de deflagrada a luta contra a corrupção, que é importante. E eu entendo isso como uma das possibilidades que o Partido dos Trabalhadores, através de Lula, criou ao país, né, de poder fazer a investigação e a denúncia contra os corruptos e, por fim, a prisão dos corruptos, que está acontecendo todo dia e todas as semanas. Ok, nós estamos aqui com o Jaime Daccioli, concedendo essa entrevista ao nosso portal Cândido Salles. Eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem aí para todo o município de Cândido Salles. O que eles podem esperar aí de Jaime Daccioli, prefeito do município? O que eu gostaria de dizer ao nosso povo é que, apesar do que falam, eu estou filiado ao partido e pretendo ser candidato a prefeito para as eleições de 2016. Eu quero mesmo dizer ao povo que estou preparado para dar início à próxima campanha, preparado também para concorrer às eleições, ser prefeito. Se Deus nos permitir, nos der vida e saúde, nós haveremos de concorrer às eleições de outubro. E dizer ao povo de Cândido Salles que eu continuo gostando muito de política. Eu e minha esposa Vera Neuza vamos continuar fazendo política em Cândido Salles para melhorar, inclusive, a qualidade da política de Cândido Salles. Pretendo contar com o apoio do povo e com o apoio dos políticos do nosso município de Cândido Salles. São muitas as lideranças, lideranças importantes, lideranças sérias, comprometidas, e nós queremos o apoio das lideranças sérias e comprometidas do nosso município. Um abraço para todas as pessoas, para todos aqueles que acreditam na nossa proposta. Os meus agradecimentos ao blog, portal Cândido Salles. Espero contar com a compreensão e com o apoio de toda a população do nosso município, das crianças, dos jovens, dos adultos, dos velhinhos. Muito obrigado.